WM1 como no repórter esso. Módulo lunar, eu não fui no Apolo 11. Eu já pisei na lua e não me chamo Armstrong. Marihuana ouvindo o som do Tim. Eu fui sozinho, ninguém quis olhar pra mim. O solo era granulado, aparência empoeirada. O meu chinelo afundou várias polegadas. Fiz a pegada e não filmei o ato. Diariamente meu foguete vai pro alto. Enrolado numa seda, eu nunca fui manchete. Nem a notícia principal do Paris Match. Direto e reto, o astronauta faz a mente. Conhece uma pá de gente. Impressionante, num instante eu chego lá. Do Iacoque a Plutão, todo o sistema solar. Queima um do bom, eu dou aí. Smoke, space, smoke, dou aí. Live is not the type. Live is not the time. My mind, my drugs, my music, my phone. My mind, my drugs, my music, my phone. Ragamuffin WM enciclopédia. Quem é, é, não precisa fazer média. Ragamuffin do Bistyle Rude Boy. Ragamuffin WM enciclopédia. Quem é, é, não precisa fazer média. Ragamuffin do Bistyle Rude Boy.